um dos objetivos da religião, a própria definição da palavra diz, é nos ligar ao Criador, ligar a criatura ao Criador. Se não consegue fazer isso, pelo menos para cada um que busca em alguma religião esse atributo, ela não está suprindo essa necessidade. Eu digo isso porque a gente pega os textos sagrados, que são ditos sagrados, são todos textos antigos, e muitas vezes nós lemos eles e repetimos, sem às vezes entender o que ele está querendo nos dizer, ou colocando ele na época que foi dito, para tentar entender o contexto. Essa frase que foi tirada de uma fala de Jesus, né, de um texto sagrado, que diz, no silêncio do teu quarto, ela se refere a uma passagem. E todas as oportunidades que Jesus teve, ele aproveitou para fazer um ensinamento, deixar uma mensagem sobre aquele momento que ele estava percebendo ali. Então ali foi, ele estava vendo os fariseus da época, que eram uma classe, vamos dizer, social, do período, e que eles iam ao templo para rezar, mas eles faziam isso de uma forma se colocando mais em evidência do que o ato que eles estavam fazendo. Então ele disse, tu não precisa te colocar à frente de todos no momento da tua oração a Deus para que as pessoas te vejam fazendo isso. Se tu quiser realmente falar com Deus, te recolhe no silêncio do teu quarto. E ainda continuou dizendo, se tu tiver alguma coisa contra alguém, antes de te colocar a Deus, vai lá e resolve o teu problema com o teu irmão. Vai lá e perdoa ou pede o teu perdão a ele. E aí nós trazemos então esse ensinamento agora para cá, né? No silêncio do nosso quarto. Mais do que uma forma de rezar, é uma necessidade que nós temos cada vez mais pelo movimento dos nossos dias, pelas atribuições e atribulações que nós passamos durante o nosso dia a dia, onde nós estamos, parece que sempre conectados a alguma coisa, menos aquilo que nos dá a essência, que é a nossa necessidade de sobrevivência. Então, quando ele falou aquilo, ele se referia àquele povo, mas a gente interpreta isso já de uma outra forma hoje, trazendo para essa nossa necessidade. A palavra até quarto, como foi colocada, e que foi dito antes, ela pode servir como uma ideia de intimidade, de recluso. Por quê? Lendo um outro texto, bem mais recente, ele também nos coloca assim, quando tu é bem próximo a alguém, tu busca estar mais íntimo dessa pessoa, na convivência com ela, sob as diversas formas. E qual é a nossa relação, então, com o nosso Criador, se nós não mantemos uma intimidade que é o momento da nossa oração com Ele? Porque existe uma diferença entre oração e estado de oração. Nesse momento, a gente pode dizer que a gente está participando de um estado de oração. Nós estamos com o nosso pensamento, com a nossa atenção voltada a um determinado tema. Estamos trabalhando em cima disso. No nosso dia a dia, enquanto nós estamos nas nossas atividades diárias, a gente pode também estar em estado de oração. Significa que as minhas atitudes ali fora, ou as minhas palavras, ou mais sutilmente ainda os meus pensamentos, se eu conseguir me manter num estado de oração, eu vou fluir dessas três formas de uma forma mais próxima com Deus. Vou estar me colocando mais próximo dele. O que isso significa? Significa que quanto mais alinhado eu estiver a essa mensagem, a esse entendimento, melhor vai ser para a minha vida. Não significa que eu vou ficar isento dos meus problemas, mas a forma de encarar e de transpassar eles, ela se torna diferente. A gente sabe disso, porque todos nós já tivemos essa oportunidade de como encarar de uma forma e como encarar de outra. As coisas são o que são. É a maneira de interpretar elas que faz toda a diferença na vida de cada um de nós. Então, quando nós nos aproximamos mais desse entendimento, porque aí também entra o conceito do que é Deus. Então, quando a gente se aproxima desse entendimento do que é Deus, do que é a vida, do que nós estamos fazendo e por que estamos nessa vida, com essas... Não vamos falar só de dificuldades, mas também nós temos várias facilidades. Mas, enfim, tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, a gente tem que buscar compreender o porquê que essas coisas acontecem. Por que para mim? Por que comigo? E se a gente não se aproximar desse entendimento, a gente fica sem respostas e a gente sofre mais. E nosso objetivo é aprender cada vez mais sem sofrimento. Aprender pelo entendimento, pela observação. Então, o estado de oração, a gente pode estar com ele em todos os momentos, fazendo as coisas que devem ser feitas, as coisas que são certas, as coisas que, no desenrolar delas, elas não vão nos trazer algum tipo de problema, porque foram feitas de uma forma egoísta, pensando apenas em algum ganho, em algum proveito. Foram feitas porque a gente acredita que era feita da maneira correta. E a oração é diferente. A oração é a necessidade que nós temos de nos comunicarmos com Deus. E algumas pessoas até perguntam, por que que eu preciso dizer para Deus o que eu quero, ou o que eu preciso, ou o que eu estou sentindo, se Ele sabe tudo isso? Não é isso que a gente aprendeu? Que Deus sabe tudo. E é verdade. Nós não precisaríamos dizer para Ele o que a gente precisa. Mas nós precisamos, através da oração, desse intercâmbio, é fazer com que a gente entenda o que, que realmente a gente precisa. Porque quando a gente vai, às vezes, rezar e vai pedir alguma coisa, se a gente começa a ter a compreensão real desse momento, a gente não vai pedir. Porque a gente vai saber que a gente vai receber o que a gente precisa receber. Mesmo que seja algo bastante difícil de aceitar. Mas aí entra a questão da fé, o porquê que isso está chegando para mim. Então, no momento em que eu me dirijo a Ele, é muito mais para mim tomar consciência do que eu preciso e dessa relação de quem é o Criador e quem é a criatura. Esse é o momento em que nós estamos, então, de forma humilde, nos colocando através da compreensão do que Ele nos diz. Fiz até algumas anotações aqui. Até refazendo a eficácia da própria prece. Porque, como eu disse, que a gente vai pedir para Ele se Ele sabe de tudo. E aí entra o momento, então, da aproximação e da compreensão. Quando a gente faz uma prece, primeiramente, não adianta a gente encher aquela oração de palavras bonitas e alongar ela ao máximo. O que vai realmente fazer efeito é o sentimento que a gente está desenvolvendo, a intenção que a gente está proporcionando naquele momento. É o coração sendo colocado e não a mente, a inteligência, na formulação dessas frases, dessas palavras. É o entendimento com relação a isso. Nós temos uma, através da nossa cultura, nós acreditamos sempre que a gente consegue negociar com Deus como a gente faz entre nós. Então a gente às vezes faz promessas para que, se a gente conseguir alcançar alguma coisa ou que aquilo que a gente está pedindo seja realizado, a gente então vai fazer tal coisa. Às vezes acontece, a gente pede e acontece, mas não é porque Deus ou os trabalhadores que estão ali do outro lado, eles se compadecem pelo nosso pedido, mas é pela movimentação que a gente faz em cima das coisas. Quando a gente tem um problema, aquele problema ele foi criado por uma determinada linha de conduta que a gente tomou chegando até aquele ponto. Para resolver esse problema, não é de forma milagrosa que ele vai ser simplesmente tirado dali. E tem que haver uma nova linha de conduta para começar a desfazer aquilo que foi criado. É por isso que o milagre, como a gente até aprendeu, daquela forma ele não existe. O milagre maior é o milagre da vida. É o milagre de todos os dias a gente poder levantar e ter a oportunidade de refazer aquilo que não foi bem feito. A gente tem a oportunidade de compreender aquilo que antes a gente não sabia. Esse é o verdadeiro milagre. As coisas que existem, elas precisam ser trabalhadas, modificadas. Porque senão elas não se modificam. A gente percebe, individualmente falando, o quanto é difícil uma mudança. A gente começou o ano agora e a gente estabeleceu metas para esse ano. Eu quero nesse ano isso, aquilo, chegar no fim assim, assado. Mas se a gente não fizer alguma coisa nesse sentido, a gente vai chegar do mesmo jeito que a gente começou. As coisas não acontecem por si só. Tem que haver um engajamento para que a gente consiga realizar, fazer alcançar as coisas. A espiritualidade está sempre do nosso lado e a gente sempre coloca que as decisões são sempre nossas. Se a gente quiser ir para o lado de cá, a espiritualidade vai conosco. Se a gente quiser ir para o lado de cá, a espiritualidade vai conosco também. Só que não são as mesmas. Não são os mesmos espíritos que nos acompanham para um lado ou para o outro. Assim como nós temos os nossos amigos encarnados, que quando a gente quer fazer determinada coisa, a gente escolhe qual que a gente vai convidar, porque a gente sabe quem vai aceitar aquela tarefa, do lado espiritual é a mesma coisa. Então, é claro que eles nos influenciam, mas as decisões são sempre nossas. E a gente precisa, muitas vezes, desse recolhimento. Eu falei no início, né? É uma necessidade hoje, o recolhimento, para a gente poder organizar o nosso pensamento, as nossas ideias, sentimentos, e colocar tudo num campo de consciência, para que no nosso dia a dia a gente consiga, então, fazer aquilo que realmente a gente quer, e não simplesmente caminhar no fluxo das coisas que acontecem, porque as outras pessoas fazem, então eu também vou fazer. Nós temos que ter as rédeas da nossa vida, porque tudo aquilo que nós fazemos é de responsabilidade nossa.